Esse gigante, esse Maracanã, está do tamanho, do significado, do que representa, do talento dessa mulher dentro da música brasileira. Muito obrigada, meu irmão. Simbora! Resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. E com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Não, não. Não posso mais ficar. Não, não, não. Não, não. Não posso mais ficar, não. Toda verdade deve ser falada. E não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito. E com você não posso mais ficar. Não vou ficar, não. Não posso mais ficar, não, não, não. Não posso mais ficar. Vai ver. Pensando bem, não vale a pena ficar tentando em vão. O nosso amor não tem mais solução, não, não. Joga as mãos em cima. Por isso resolvi agora te deixar de fora do meu coração. Com você não dá mais certo e ficar sozinha é minha solução. É solução sim. Não, não, não tem mais solução. Não, não, não. Não, não tem mais solução. Vai, Samuel. Pensando bem, não vale. Maraca, tira o pé do chão e vem comigo. Sim, não, não, não, não, não. Senhoras e senhores, na guitarra, Samuel. Pensando bem, oh, não vale a pena ficar tentando em vão. O nosso amor não tem mais solução, não. Ai, que delícia!